Linha 5972, decola 54, chama agora o controle, 11935. Boa noite, Rio 5972, cruzando 1900. Boa noite, Rio 5972, contato radar, suba para nível 400, saída da El. Saída da El, autorizado nível 400, Rio 5972. Serra Golf Oscar. Autoridade de abade, toque remetida. O vento não 30 graus, 5 nós. Livre toque remetida, 17, Serra Golf Oscar. Roda. Direita em de Alfa, com temperatura no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, no 34. Indy Alpha, 1295 a torre, 1013, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, gol 1134, muito boa noite, está pronto no ponto de espera da 1-0. Gol 1134, autorizado, ingresso e decolagem, cabeceira 1-0, vento 120 graus, 5 nós. A linha decola da 1-0, gol 1134. Salvador, muito boa noite, 1127 na frente. Boa noite, S2713, está em contato com a 1 minuto para a posição, Conde, vou em de Bonfi, interceptar a chegada a Bonfi, o Kenny H em Salvador no 013, reporte no ponto ideal de descer. Sim, voando Bonfi, chegada a Bonfi, reportará. Zero, chama o centro Recife, 125 decimal, 1 alterne, 133 decimal, 25. Chama 125, 133, 25, grato. O voo. Golf Oscar, tocou RMTU ao 58, e se espera farol de Itapuã e aguarde para novo toque remetido. Autorizado por lá direita, espera farol de Itapuã, aguardando novas instruções. Serra Golf Oscar. Astro Aracaju, copia 190. Copia. 624. 624 Aracaju. Nível 190, autorizado, via Golf 677, decola 10, curva esquerda, subida Puca e Jamo, direto Aracaju. Aciona 5536, controle 119, decimal 35. 2190, Golf 677, decola 10, curva esquerda, Puca e Jamo, direto Aracaju, 5536, outra forma, decimal, controle Oceanelia 224. Bairro 624, portão 1, chama pronto, pushback. Vai reportar. Pare, cliente da informação, Bravo. 1098, boa noite. Recione a identificação dessa via. Chegada Mari para o nível 060, QNH 1013. Descendo via, identificado. 1013, gol no 090. Passou 4107, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. 895, obrigado, tchau. 5972, chama centro Recife em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife, 1, 325, 1, 3, 2. Com controle, com 1, 3, 4, decolou. 1, 3, 4, contato radar, suba para nível 350 na saída PUCA. PUCA para 350, com 1, 3, 4. Possível pro de Marcelo. Aguarde inicialmente, Rojama, 1, 3, 4. Rojama, 1, 3, 4. Inicie espera e aguarde instruções para o novo toque remetida. Inicie espera, vamos pousar à esquerda, Serra Golfo Alfa. Gol 1-1-3-4, foi pro de Maceió. Pro de Maceió, gol 1-1-3-4. De descida, 2713. 2713, desça para o nível 070. 070. Não, 72, controle. Dessa via para 3.000 pés, QNH 1013, reduza para 2209. 229, descendo via até 3.000 pés, está devido à redução de 5.000? Afirmativo, autorizar a continuar a descer direto para 3.000 pés. Tá, joia, muito obrigado, descendo direto a 3.000 pés, 3152, reduzindo para 220. 1098, desça para nível 050. Autorizando 050, gol no 098. Trono 07, solo 02, direito no 219. Direita 219, obrigado, tchau. Boa noite, o 4107 livrou. Do 4107, boa noite, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Pátio 3, previsto a 04, Romeu. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Alfa, quilo, pátio 3, por a posição 04. Atento ao balizador, azul. Da 3152, desça para 2.000 pés, autorizado o final e aliás X-Ray. Estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, 2.000 pés, vai reportar estabilizado no localizador 3152. 1098, desça via para 2.000 pés, QNH 1013. Descida via 2.000 pés, 1013, o voo 1098. Azul 2713, voe pro Edipelo, desça para 4.000 pés, QNH 1013. Pelo 4.000, 1013. Autoriza Duna para o gol no 098. Autorizado, gol no 098. Quando Duna no 098. Qual que é o seu nome? Estadista 3600. 3600, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 3600. Afirmativo, há possibilidade de fazer espera sobre o pedágio? À direita, afirmo. Próximo à rotatória, confirme. Afirmativo, pedágio próximo à rotatória. Afirmativo, agora eu peço que você fique um pouco mais à direita. Pra gente não ter reclamação, porque fica muito próximo aqui do externo do ILS, tá ok? Sem problema algum. Por isso que pedi o pedágio um pouco mais longe. Isso, tá ótimo. Deixa eu só conferir. Só um minutinho, fica aí na minha frente. Não sei, escuta. Tá com volume agora considerável de tráfego, mas assim que possível a gente vai trazendo o senhor pra fazer alguns toques permitidos, tá ok? Então, gente, mais 25 minutos só de voo e aí encerra por hoje. Ok. Grato, Sérgio. Oi, Salvador, muito bom dia. Só 3600, passando o timbre, aviso a mandar esbaixar trabalho. 3600, com motorizado terceira 10, vento mandou 0 graus 6219, informa o tráfego à esquerda, Charlie 50, efetuando esperas, não interfere com a aproximação, livre pouso. Nós precisamos dar com a esquerda, 50 pés abaixo, está 3600. Utilizando da 3152, já concorda com a vista. É 3152, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado, senhor, no bom trabalho. Composto. Obrigado. 098, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray da pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, gol no 098. Boa noite, São 3152, Índia Serra, confere embaixo pra lá. 3152, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. São 3600, solo ao 08, direito no 219. Direito legal 219, São 3600. 3152, informe tráfego à esquerda, mantendo o nome UPS, Charlie no 50, não interfere com a aproximação. Continue e aguarde autorização de pouso. Presidente do tráfego da 3150. Alfa Romeo, muito boa noite, São 3600, livrando o processo. Boa noite, São 3600, taxi via Alfa, oi Juliette, prevista remota 1-3, parte principal. Alfa Juliette, prevista 3300. Quando pouso no zero, tá 3150. 2713 após pelo, desta vez para 2000 pés. Kennedy no 013. Após pelo, descida via para 2013. São 3152, solo aos 10, libera direita, solo no 219. Direita 219, tá 3152. Salvador, uma boa noite, tá 3152. 3152, Alfa Kilo, pátio 3. No pátio 3, prevista a posição 01, Lima, do pátio 3. Meu senhor, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, posição 01, Lima, tá 3152. Gente, mantendo Sierra Lobato. Prazo vai dar um 35 minutos. Portal 020, stand by, it's a clearance. Mensagem para a equipe de segurança, Portugal 020. Estabilizado, X-ray da 10, gol no 098. 1098, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, a Torre Salvador, gol no 098, até já. É. Remota 1-3. Timo, remota 1-3. Remota 13 do pátio principal. Ok, obrigado. Fecho. Salvador, o cenário 6284 no 01, no puxa estacionamento. Tá livre, 6284, chame táxi. Tá. Boa noite, 6820, desce 1-5-0-5-0-Alfa. Boa noite, 6820, acione a identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 050, Kennedy no 013. Acione a identificação, desce via para o 050, com o 013, 6820. Azul 2713, autorizado final ILS, X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Informaremos estabilizado o localizador, 2713. 1098, não me escuta? Controle. Salvador, gol no 098. No 098, baixei, travou? Passando externo, baixado travado, Golno 098. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 59. Autorizado, pouso, Golno 098. Golf Oscar autorizado final da 17. Aguarde para autorização de estoque remetida. Autorizado final 17, aguardando novas instruções. Sierra Golf Oscar. Terra Golf Oscar, autorizado toque remetida, pistão no 7, vento no 20 graus, 5 nós. Livre toque remetida, 197, Terra Golf Oscar. Alô, 6224, Luxa, né? Prossiga. Já pedi também um operador de finger aqui pra gente, por gentileza. Só um minuto. Obrigado. Com 10-1098, salão no meio direito, no 219. Direita 219, gol no 098. Salva Salvador, gol no 098, livrando a pista. 2-0-9-8, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, bônus 098. Já foi solicitado o operador de finger no portão 1, ok? Tá livre o push, chama o táxi. Vai, vamos perguntar, quem já tá chegando aqui pra ela. É o Golf Oscar, tá correndo, meteu o Juno 8, pra curva direita, farol de Itapuã, e aguarde para novo toque remetido. Ciente, curva direita para o farol de Itapuã, só para a instrução, pouso final. Ciente. Bell 020, red copy. Pouso 098, antes da Juliette. Poxa, não é minha 224, não escuta? 62-24 na escuta do solo. Afirmativo, prossiga, solo. Você vai aguardar 30 segundos para iniciar o pushback? Afirmativo, vamos aguardar. 098, Juliette, portão 02, agilizando, gol no 098. Juliette, para o 2, agilizando, gol no 098. Parangue para o solo, 62-24, e grato pela colaboração. Assim que o banho 737 à esquerda parquear no portão 2, após estar livre iniciar, chama o Sumitax, 62-24. 3, chame a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, uma boa noite. Boa noite. Tubel 020, red copy? Red copy, partiu 020. Tubel 020, clear to Lisbon, Lima, Papatango, flight level 350, via Upper Whiskey 50 until Mossoró, Mike Sierra Serra, then Upper November 866 until Magno position. Mike Alpha Golf November Oscar Magno. After according flight plan routes, departure from 1010, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, Momo with the loop transition, Delta India Lima Uniform Bravo, the loop transition, score code 5560 and control departure frequency 119.35. Via to Lisboa, flight level 350, Upper Whiskey 50 until Mossoró, Upper November 866 until Magno, flight plan route, runway 10 left turn, Momo, transition D-loop, scope 5560, departure frequency 119.35, Portugal 020. Quebec, correct, Portugal 020, send 10, come right, push and start. Eu só for push and start da Portugal 020. Solo 6224, pode iniciar agora? Meu, tá livre, chama o taxi, mas 024, grato. É, disponha. Não aguardo, já vou falar. 7-3, baixou e travou? Nossa, não sei, mas no momento baixou e travou. 7-3, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 grau 59, fomos tráfego à direita no 1000 pés. Sobre o farol de tapor, não interfere com a sua aproximação. Tem livre pouso, 2713. Só confirmando o vento? 120 graus, 59. Vento. 1868, só livre ao final do procedimento, desce para 2000, ajuste padrão, informe estabilizado. Desce 2013, informa estabilizado, gol 968. Serra Golf Oscar, da presente cruzamento da 10 autorizado, reporte girando base para pouso na 17. Reportará girando base para pouso na 17, Serra Golf Oscar. Quando sai, seu Chanel 62-24 com 58 a bordo, 12:15, é o Fernando Salvador. Gate 1219, azul 2713. Metro no 0 no 3, é um boa noite, 62241. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Pronto para girar a base, encerra a Golfo Oscar. Encerra a Golfo Oscar, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 120 grau 7. Pouso autorizado 17, encerra a Golfo Oscar. Boa noite, 2713, ground, gate, 1713, taxi V Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista a posição 03 Lima do Pátio 3, mesmo assim fica atento, balizador. 7, Pátio 3, posição 3 Lima, azul 2713, e aquilo. Chanel 6224 autorizado, alinhar e decolar, cabeceiro no zero, vento no 20 graus, 7 nós. Alinhar e decolar, Chanel 6224. Estabilizado, Gol 1868. Gol 1868, completa final, chame a torre, Salvador, frequência 11895. Vai completar com a torre 1895, Gol 1868, boa. Torre Salvador, boa noite, Gol 1868, na final, estabilizado. 1868, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda, vamos lá, 8-6-8. Golf Oscar, autorizado backtrack, reposte liberando a pista. Onde foi, Elf? 2-8, Serra Golf Oscar. Chanel 6224, decola, alto. 29, controle 11935, bom voo. 935, obrigado, boa noite. 1868, voo autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 79. Isso, voo autorizado 10, voo 1868. Check trem 1868. Vai ficar travado. Gente. Autorizado da presente Conde. Chanel 6224, senhor? Sim, irmão, Chanel 6224. senhor tem consciência de voar Conde da presente? Charlie Oscar, November Delta Echo? Permitir, pode voar Conde sim, 6224. Boa noite, Aracaju, copio 230. Copio, 268 Aracaju, nível 230 aprovado, via Golf 677, colada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, direto Aracaju, aciona 5562, controle 119, decimal 35. Avisado para Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolada 10, curva esquerda na saída Puca, Jamo, Aracaju. Já no código 5562, controle 119, decimal 35, voo 968. 968, portão 3, chame pronto, pushback. Chama na noite, meu. Cavador, boa noite, boa noite, 68 de pro. Boa noite, táxi de Alfa, reportando da Juliette. Alfa, da Juliette, 868. Ô, Chanel 6224. Prossiga. Tá com a formação aqui à frente, nós teremos que efetuar uma curva direita em torno da proa 070. Você tá livre de dizer o hoje, né? 6224. Ah, tô, 6224. Eu estou chamando 6212, achando identificação, vou ir direto Duna, desça para 2000 com ajuste no 093. Duna para Juliette, portão 9, 868, boa noite. Juliette, portão 9, 868, boa. Salvo Salvador, eu vou no 098, o paciente tem informação alfa, portão 2, solicito autorização para Natal. Juliette 098, Natal, nível 370 aprovado, via Pesulo 10, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5566, controle 119, decimal 35. autorizado Natal, nível 370, a rota 9100, decola da Bíblia 0 com curva pela esquerda, na Cuca, Campos, Paz. Responde a controle de Salvador, 1-1-9-9, o gol 109. Correto no 098, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Reporte pronto. É 6224, o controle? Me escuta, 6224. Controle Aracaju informa que tráfego à sua frente na posição de 11 horas, cruzando 300 em descida, é o número 1 no parafuso em Aracaju. Gente, o puxando 6224. Grande Portugal, 0-2-0, stand-1-0, e a Red for Puxan Start. Ready Puxan Start, Comrade Tex, Portugal 0-2-0. Puxan Start, approve, call for Tex, é Portugal 0-2-0. né, 6224, está agora 11 milhas para o través da posição Conde. Mantenha o nível 190, serviço radar encerrado e chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Negativo 203, vai chamar agora. Salvador Ground, American 230. Yes, American 230, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to position 10 at apron 1. American 230. Coordinate with the ground staff, clear to tow your aircraft until you join to apron number 1. Okay, clear to tow to apron 1, American 230. Report to enter apron number 1, okay? Report before apron 1, American 230. Okay, report before entering apron 1, American 230. Azul 4062, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Salvador Gol no 098, solicita pushback questionamento, portão 2. Portão 2, Gol no 098. Aguarde só um minuto para iniciar. Aguardando o Gol no 098. Nada é particular 020, request text. Request text, apron 1, India and Alpha. To holding point 110. On holding point 110, contact the tower 118.95, altitude 10013, and good flight and good night, Portugal 020. Taxi via apron 1, India Alpha, holding point 110, at holding point tower 118.95, NH1013. Boa noite, muito obrigado, até a próxima, Portugal 020. Até a próxima, boa noite. Good evening, Papa Tango Lima, Victor Delta, Skok Agent, clear Mari Arrival down to flight level 060. Now 060 on Mari Arrival Lima, Victor Delta. Olha, Salvador, boa noite. 10-3-2-9-1, para atingir o nível 200, informa que perdeu contato com o centro, para atingir a informação alfa. Alô, distância 3891, acione identificação, autorizado a chegada Bonf, desça para 4.000 pés com ajuste 10013. 4.000, uma chegada Bonf, ajustado P3, padrão 3891, possibilidade de voar direto Bonf, está presente. Delta 3891. Não copiou 3891. Autorizado bom. Entendeu que está autorizado bom, viu? Santra 1891, grato. É 212, completa final, chame a torre Salvador, frequência 11895. 6212, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 619, check-in. Já limparam o trem, 6219. Baixo travado, 6212. 6212, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 619. Pouso pista 10, 6212. No número 3 na aproximação, reduza para 2509. 200 na penulação, 3291. 98, portão 2, está livre, pushback, chame táxi. Autorizado, pushback em porta táxi, gol no 098. Boa noite, 6250, Alçané, batizando 50, informação alfa. Saúde, Alçané 6258, acione a identificação, desça até o nível 070 na chegada da Mari. 070 da Mari, 6258. Faz no iPhone 10, em particular, 0-2-0. Solo 2, direito no 219. 212, solo 48, direito no 219. 62, só autorizado o final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 013, informe na estabilizado. Alfa, aqui do 0, 6, 2, 1, 2. Do baixo 3, ok? Tango Lima, Victor Delta, reduce your speed to 2509. Sorry, to 2409, Victor Delta. Do baixo 3, previsto agora é 01 Romeu, do baixo 3. 01 Romeu, baixo 3, obrigado. 0-2-0, clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 4 knots. Traffic off runway 10, traffic off. Salvador ground, American 230 approaching apron 1. Clear to enter apron 1, American 230, and report finished to tow. Okay, clear to gate 10, American 230, and I will report when finishing the tow. Para taxi voo 098, autonomía 3 horas, sobre la costa vista, medio día a bordo. Departure 11935, buenas noches. Noche 1098. Autorizado então, fatores 1895, ligado ao trabalho. Salvador, muito boa noite, Portugal 020, na Momo, com a transição de lupa. Poder virar Portugal 020, with the contact plant level 350 Momo Departure. 350 na Momo Departure, Portugal 020.